Olá, está na hora de você ficar sabendo quais são as dicas dos astros para hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2013. O horóscopo do dia está no ar e eu começo falando com você de Áries. Terá facilidade para se concentrar, clima de romance no ar e a sua cor de hoje é o azul claro. Olá, Touro! A sorte está do seu lado, aproveite! Astral romântico no ar e a cor é o azul claro. Já você de Gêmeos, é tempo de fazer novos planos para a carreira. A ternura a dois e a sua cor de hoje é o branco. E já já tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão. De volta com o horóscopo do dia, falando com você de Câncer. Você vai se arriscar no trabalho. Romance repleto de sintonia e a sua cor de hoje é o bege. Falando com você de Leão, seu humor estará contagiante. O clima é de encanta dois e a cor são tons claros. Olá, Virgem! Seu otimismo será contagiante hoje. Dê mais carinho ao seu gato e a cor para hoje é o bege. E fiquem ligados que já já tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, Escorpião, Sagitário. Legal, voltamos falando agora com você de Libra. Concentre-se em suas tarefas, curta o seu amor no seu cantinho e a cor para hoje, Libra, é o vermelho. Já você de Escorpião, com bom humor, tarefas vão fluir. Valorize o seu amado e a cor são tons claros. Olá para você de Sagitário. Trabalhe em equipe. O clima de romantismo favorece a sua relação e a cor para hoje, Sagitário, é o azul. Daqui a pouco tem mais horóscopo do dia para você. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, Aquário, Peixes. Legal, voltamos e agora tem as dicas para você de Capricórnio. Trabalho em grupo vai render. Seja mais carinhosa com seu amor e a cor para hoje é o preto. Falando com você de Aquário, é um bom dia para fazer planos no serviço. O romance está no ar e a sua cor para hoje é o verde. Olá, Peixes! Será fácil se entender com os demais. Ofereça carinho ao seu amor hoje e a cor é o preto. E o horóscopo do dia vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com muito mais dicas dos astros para você. Um grande beijo e tchau, tchau. Horóscopo do dia. Num meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. A paz é o remédio que mais mal escura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos se dedique ao cultivo desta mesma paz para que a possa ir colhendo ao longo do dia. Hora da Misericórdia, um programa de cariz religioso apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti que durante 30 minutos deixa uma palavra amiga, de conforto e ainda mensagens e orações pedidas pelos ouvintes. Participe e escute Hora da Misericórdia. Segunda a domingo, entre as 10 e as 10 e meia da manhã, no Canal 1. A história da música está repleta de artistas, temas e festivais. O maior deles é a Eurovisão da Canção e tem um espaço reservado na sua rádio. Todas as semanas, Carlos Bonaparte conta-lhe histórias da Eurovisão. Às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Um estado Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. Duas horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da Melhor, aos domingos, às 4 da tarde com Hermes Dias, no Canal 1. Elas são as campeãs da semana. As campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Alexandre Frota não cansa de deixar claro para quem é sua torcida. O ator fará uma festa em homenagem a Denise Rocha, participante da 6ª edição de A Fazenda da Record, em uma casa noturna paulistana. A Alexandre escreveu uma mensagem para a imprensa, onde afirma que muitos tentaram lhe tirar a liberdade de falar sobre o reality show da Record e até tentaram lhe tirar das redes sociais. O jeitão carioca de Marcelo Rezende de reportar matérias policiais agradou mesmo o telespectador. Tanto que o jornalista famoso pelo jargão Corta Pra Mim é atualmente uma das maiores audiências da Record com o seu Cidade Alerta. Semana passada, a atração marcou num dia uma média de 10,5 pontos, segundo o Ibope consolidado na Grande São Paulo. No mundo da fama, da fama. Uma tarde dessas foi de muita diversão na casa de Rodrigo Faro. O apresentador de O Melhor do Brasil da Record estava de folga do trabalho um dia desses e aproveitou para curtir de montão as filhas Clara, Maria e Helena, fruto de seu casamento com Vera Viel. A brincadeira escolhida foi fotografada e postada na conta do apresentador no Instagram. No mundo da fama, da fama. Algumas coisas passam de geração a geração. Daniele Suzuki faz questão de preservar alguns desses gestos simples e tão cheios de significados, como de plantar um pé de feijão. Na infância, quem nunca deixou o grão no algodão e guardou para ver o resultado da natureza? Kawai, filho de Dani, realizou a experiência. A mãe coruja postou em seu Instagram foto do menino, de apenas 2 anos e 3 meses, encantado com a brincadeira. No mundo da fama, da fama. Mundo da fama.

às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos como proposta mais um romance, chama-se Pássaros Amarelos, da autoria de Kevin Powers, uma edição da Bertra. A guerra sempre esteve e está presente no trabalho literário de muitos escritores, desde a Antiguidade Clássica, a Ilíada e a Odisseia, a Guerra do Peloponeso, por exemplo, a retirada dos 10.000, até a chanson de Roland, na Idade Média, e os nossos Lusíadas, o nosso poema clássico, também têm momentos, espaço dedicado à dimensão bélica daquilo que é o ser humano, do homem, seja ele de que tipo for, na afirmação de uma própria identidade. Dando um salto no tempo, já no século XX, a guerra, se, ou aquilo que é a dimensão catártica, estética, muita dela tem uma estilização em que o homem se sente mais homem, ou pelo menos uma espécie de desprendimento na sua relação com a vida. Veja-se, por exemplo, ou leia-se As Tempestades de Aço, de Ernest Jünger, Caput, de Curzio Malaparte. São livros, de facto, à volta de uma concepção ideológica, estética, daquilo que é a guerra, para além da dimensão mais básica e imediata, que é a violência e a destruição. Depois, já nos Estados Unidos da América, durante a Segunda Guerra Mundial, também Ernest Hemingway, muito do seu trabalho inicial, tem este vetor. Temos James Jones, com Até à Eternidade, com o ataque japonês a Pearl Harbor, Irving Shaw com Os Jovens Leões, também a guerra, a Segunda Guerra Mundial no Sudoeste Asiático. Esta Segunda Guerra Mundial, naquilo que é a visão e a perspectiva norte-americana, com Os Nus e os Mortos, de Norman Mailer, é realmente um objeto literário maior, quase a obra-prima unanimemente considerada. O Vietnã também, com Philip Caputo, e Peter Straub com Coco, até chegar ao Iraque, a guerra mais recente vivida e alimentada pelo Império Norte-Americano, e é o motivo realmente de Pássaros Amarelos, de Kevin Powers. Kevin Powers nasceu 11 de julho de 1980 em Richmond, na Virgínia, também cresceu nessa mesma cidade, estudou e completou os seus estudos universitários na Virginia Commonwealth University, tem também um mestrado da Universidade do Texas em Austin, onde foi Missioner Fellow em poesia. Ele, para além de romancista, também é poeta, e este é o seu primeiro trabalho literário. Da sua vida pessoal, conhece que esteve também no Iraque como soldado, onde foi operador de metralhador em Mossul e em Tal Afar. Pássaros Amarelos, para além de ser o retrato do dia-a-dia de uma pequena companhia de militares norte-americanos, como tenentes, sargentos e soldados, estamos em 2004, em Alta Afar, há um batalhão, como dissemos, de soldados, e é o medo, o inimigo, um calor abrasador, abafadiço, que a todos tolhe, nomeadamente o discernimento e o entendimento, para dois jovens soldados, Daniel Murphy, que vem da Virgínia, tem 18 anos, sem futuro, a tropa é quase uma saída e uma escapatória para este nihilismo errático, e a contrapor a Daniel Murphy, a sua mãe, LaDonna Murphy, que iremos ver o protagonismo depois, a essencialidade do seu retrato de mãe desesperada, de mãe destruída pela morte do filho, de um motivo completamente fútil e aparente ao serviço dos interesses económicos. E depois, Beatty, 21 anos, que na viagem de regresso aos Estados Unidos, já em 2005, tem 21 anos, recorda exatamente esta tragédia em Alta Afar, com uma expiação e uma culpa, que não consegue perceber o entendimento, da qual não conhece os contornos, e daí questionar muitas vezes o aparelho e o poder político, o aparelho militar, onde irá quase que a conselho de guerra por não aceitar, e a morte do seu colega Daniel Murphy ser de todo incompreensível. A ligar estas duas personagens, o Sargento Sterling e Malik, o intérprete, o próprio iraquiano, o próprio Iraque, que acaba por ser destruído num conflito de todo absurdo. Um excelente livro, um excelente romance, de uma secura imensa para se perceber, de facto, o que é a aridez e o absurdo da guerra. Mais uma excelente proposta de leitura a passar aqui na antena da Universitária, de um autor norte-americano, de seu nome Kevin Powers, ele que escreveu Pássaros Amarelos, que trazemos para esta edição, uma obra editada pela Bertrand. Gostas das músicas lá de longe do sertão brasileiro e não sabes onde as podes ouvir? Não desesperes mais, a Antena Vest resolveu o teu problema. Em Arena Sertaneja, ouves as 12 músicas mais tocadas da semana. As 12 músicas mais tocadas da semana. Arena Sertaneja, aos domingos, das 5 às 6 da tarde, na Vest. Linhas? Top 40 Brasil! Aos domingos, à 1 da tarde, a Antena Vest apresenta-te as 40 músicas mais tocadas no Brasil. Fica a par dos maiores sucessos e das novidades deste país tropical. Top 40 Brasil! Do Brasil para o mundo, através da Antena Vest, aos domingos, à 1 da tarde. Alinhas? Contra a discriminação, seja contra ela, por nós. Conduza com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Ana Rita Prada e estou convosco na Antena Web. Olá, eu sou a Vânia Tavares, sou escritora e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá, eu sou a cantora Ângel e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá a todos, eu sou a Marlene Costa e estou convosco na Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. Antena Web, sintoniza-te! Gisele Bündchen aterrissou no Brasil a semana passada para acertar os últimos detalhes das próximas coleções da sua marca de lingerie, a Gisele Bündchen Intimates. A top passou o dia no ateliê da marca em São Paulo, ajustando todos os pontos das coleções que serão lançadas em 2014. Gisele é responsável pela direção criativa e faz questão de acompanhar de perto todos os detalhes do processo, desde a criação até a confecção das peças. De mãos dadas com o namorado Juno Andrade, Xuxa chegou toda sorridente ao shopping de São Paulo para celebrar os 10 anos no parque que leva seu nome na capital paulista. Simpática, a rainha dos baixinhos distribuiu sorrisos e acenou para os visitantes do espaço, além de posar ao lado do amado para os paparazzi. A filha da apresentadora da Globo, Sasha, não esteve no local. Também passou pelo parque Aline, mulher do cantor Daniel, com a filha Luísa e a extrovertida Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. fama. Tudo da fama. Babados e fofocas agora. Tudo da fama. Tudo da fama. Não basta ser avô, tem que pôr a mão na massa. Divertiu-se Adriane Galisteu ao publicar foto do sogro Valdemar e Odisse, ajudando a colocar seus netinhos Vitório tomando mamadeira e Bernardo para dormir por meio do Instagram. Vitório é fruto da união de Adriane com Alexandre e Odisse. Já Bernardo é filho de Camila e Odisse e Christian Cadol. Recentemente, a apresentadora revelou seu desejo de aumentar a família. Ela pretende dar um irmãozinho a seu primogênito em breve. Carolina Dickmann está sempre ao lado do maridão, ainda mais agora que ele está prestes a começar um novo desafio na carreira profissional. Thiago Workman será vice-diretor da MTV Brasil. A emissora já está exibindo nova programação. Um evento reuniu os diretores e as novas caras da MTV. A festa aconteceu na Casa Petra, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo. O Grupo Abril devolveu a concessão à Viacom, que detém a rede em todo o mundo. Passada a fase de reclusão na qual viajou com o marido e a filha, Sheila Carvalho retomou a ativa cheia de disposição. A apresentadora do programa Bom Demais, exibido na filial baiana da Record, entrou com uma ação por danos morais contra Camila Simeone, suposta ex-amante de Tony Salles. O cantor, também a exemplo da esposa, acionou a justiça pelo mesmo motivo. Juntos, Sheila e Tony pedem indenizações que somam R$2.400.000, referentes a R$700.000 pedidos por cada um deles, mais a metade do prêmio do reality show A Fazenda 6. Sheila estava na disputa pelo prêmio, mas acabou deixando a atração ao ser eliminada prematuramente, justamente após o escândalo promovido por Camila. Visite live.radioantenaweb.info e ouça a música da sua preferência durante todo o dia. Música para lhe fazer companhia nas horas de trabalho, de lazer ou de viagem. live.radioantenaweb.info. Olá a todos! Yo soy Francisco y vengo desde México invitándote a que me escuches en este tu programa Reventón Musical, un espacio de música variada hecho para ti. Todos los domingos a las 8 de la mañana, hora de México, y a las 14 horas, tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Reventón Musical, aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 da Antena Web. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como está, passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Pensamento. Reflexão. Partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1 às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé com o Frei Gilvander. Hoje vamos continuar nossa reflexão sobre os versículos-chave do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, a famosa parábola do bom samaritano. O samaritano chega junto, não fica à distância, na arquibancada da vida. Aproxima-se do outro que está em apuros. Padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal do povo da rua, da cidade de São Paulo, certa vez, quando saía da prisão, foi nervosamente interpelado pelo diretor da prisão. Pode voltar lá dentro, pois os menores infratores começaram outra rebelião lá e já fizeram alguns funcionários como reféns. Padre Júlio discerniu no calor do conflito e voltou. Ao entrar, pulou no meio dos menores rebelados e gritou: "Silêncio! Sentem todos!" Um menor grandalhão levantou-se e disse para todos: "Vamos obedecer, pois o padre, nosso amigo, está falando." Padre Júlio, continuando, conclamou os menores: "Vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu." Rezaram. Todos rezaram e assim a rebelião foi contida. No dia seguinte, perguntaram aos menores: "Por que vocês obedecem ao Padre Júlio e não obedecem aos guardas penitenciários?" Eles responderam em coro: "Padre Júlio é gente fina, é nosso amigo, chega junto quando estamos em apuros, é verdadeiro, gosta de nós, não mente para nós." No dia seguinte, Padre Júlio constatou que alguns menores tinham sido torturados por dizerem a verdade e denunciarem as arbitrariedades cometidas pelos guardas da FEBEM. O samaritano vê o excluído semimorto. Não foi um olhar frio, calculista, sobre o sofrimento do outro, mas um olhar com base no outro que sofre. Um olhar de benevolência e ternura. Deixa que a dor do outro entre através dos próprios olhos. Certamente foi um olhar penetrante. Passa a ver o mundo conforme a dor do outro e deixara-se guiar pela visão que vê o outro sofrendo. Diz a sabedoria popular: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Um provérbio indiano expressa semelhante compreensão ao dizer que os olhos veem mil vezes mais do que os ouvidos escutam. Que abençoados pelo Deus, que é infinito amor, sejamos bênção uns para os outros. A quem quiser conhecer textos e assistir aos vídeos de Frei Gilvander, sugerimos visitar o site www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. On la sonnerie portabilise et comme c'est une chanson à la balade, elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Will it be right? Will it feel right? Oh, will it be right?

balancei, eu que me balancei. O ar quebrou e fez dançar. Bote as mãozinhas no ar. Dancei, eu que me balancei. Vibrei, o ar quebrou e fez dançar. E as mãozinhas de cima comigo, vai! Você ouviu Duplex, duas de seu artista preferido. Duplex, Duplex, de volta a qualquer momento.